E os sonhos tão cheios de cores, que outro chamamento da morte utilizaria para atrair os vivos. Ao acordar, no alvorecer frio, tudo se convertia de imediato em cinza, como certos frescos antigos sepultados durante séculos, subitamente expostos à luz do dia.